nossas mãos e vamos declarar bem alto diante de quem nos reunimos nesta noite. Diga para o seu irmão: não há outro maior, não há outro digno. E o seu